cópia, Rio? Sempre. Rio 9890 para Confins, autorizado a nível de voo 360. Via Upsilon 16, decola da 10 após curva direita, saída da El Leda após bridge. Controle 11935, transponder 5430. Autorizado 360 conforme, via Upsilon 16, curva direita após saída da El, transição Leda após bridge. O controle 11935, 5430 no transponder, o Rio 9890. Rio 9890, que o treinamento correto é forte para o estacionamento. Reportar, senhor. Obrigado. Então 3152, redução para 2109, desça para 3000, ajuste no 094. Controle. Prossiga, 3152. Redução de velocidade para 210 nós, desça para 3000 pés, ajuste no 094. Autorizado 3000 pés, reduzindo para 2109, ajuste no 094, 3152. Localizador, objeto 6748, completa final, chame torre 1186. 86, até volta. Torre, boa noite, objeto 6748, tá uma milimetro externo, vai já checar. Para 1 milímetro, certo? 8, boa noite, baixei, travou? Afirmativo, acho que é tudo autorizado, pista 1-0, vento 108 nós. Tive pouso na 1-0, é 6-4-2. Guardião 07. Entre o ajuste 1-0-1-4, informe nacional proposto, Guardião 07. Voo no 398, torre 186, tem uma posse. 386, mano. Tá 352, autorizado a final, desça para 2000, informe no log. 2000 pés, só mais um localizador, são 3152. Guardião 07. Processo, frequência livre, chama para nova decolagem. Salvador, Gol, no 8, 398, final baixando trabalho. 398 é o número 2 para Pouso, agora de pista livre, vento uma centena aos mais. Seu 3152, completa aproximação, redução para aproximação e chame torre 186. Chame redução 186, 3152. Isso, M6742. Pouso 398, pouso autorizado, pista na zero. Livre, pouso, Gol 398. Web 6748, salas 45, chame 219, chame 9. 219, obrigado. Salvador, Web 6748. Web 6748, autorizado, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette, 6748. Torre Salvador, 3152, passou externo, passando no momento, avistando a pista 10, baixou a travão. 3152, aguarde pista livre, vento 120 graus na margem. Guarda, 3152. Salvador, Ocean, 63-6201, na posição 3 para o push, né? 6310, autorizado push, reporte para o táxi. Autorizado push, para o táxi, 6310, 6310. 6310, desconsidere, aguarde aproximadamente 1 minuto para o seu pushback, check. Confio para o 6201? 6310, escuta. 3152, pouso autorizado, pista na zero. Livre pouso para 10, 3152. Pushback ainda assim vai iniciar após daqui a aproximadamente 1 minuto, ok? Não foi nós que chamamos para o pushback não, senhor. Foi outra nave da empresa. Solo, bom, 398, ficou na alma. Bando 398, 3 Altax e Alfa, pode ir da Juliette. Juliette, 398. O primeiro nave que chamou para o push. É o Ocean 6201, já em cima do push. Ocean 6201, ciente, chame para o táxi. Ciente, 6201. 6748, antes da Juliette. 7748, autorizado, ingresso na Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, 6748. Na 3152, solo 49, 1121, décimo 9, ligado. 319. Salvador, até 3152, Vila Pista, ingressando na Estreia Alfa. Então, 3152, autorizado ataque de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, da Juliette. Para controle. É Portugal 09, em Salvador, control. Roger, Portugal 019, subito, qualquer dente, clear bom for arrival, not 4,581,014. Change your frequency to 119.35. Guarulhos. CNE 6201, QNH 1014, autorizado táxi via pátio 1, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, chame torre 118, decimal 6. Autorizado táxi via pátio 1, Índia Alfa, torre 118,6, CNE 6201. Paulo, 398, próximo a Juliette. Gol 1398, após a passagem do Airbus da Oceané, autorizado ingresso na Juliette, portão 09. Tá, após o Oceané pro 09, gol 1398. Clear, high speed, Portugal 019, downfield 2000 feet, report on localizer. Clear, high speed, 2000 feet, call you on the localizer, Portugal 019. Guardião 07, prossiga. Guardião 07, prossiga. Informe no peito azul, Guardião 07. Siga o Boeing da Gol, autorizado ingresso na Juliette, portão 02. Juliette, portão 2, seguindo o Boeing da Gol. M3 no zero, coordenando com a equipe de solo, após a passagem do Airbus da TAM, do parqueamento do Airbus da TAM, autorizado para o estacionamento. Após o parqueamento do Airbus da TAM, autorizado, 6263 no zero. Paulo Salvador, muito boa noite ao TAM 3662, 500 da UISC, para Natal 370. TAM 3662, pronto para cópia? Pronto. TAM 3662 para Natal, autorizado nível de voo 370, via UPZULU 10, decolada da pista 10, após curva esquerda, saída PUCA, voz ZIPAR. Controle 11935, transponder 5434. autorizado Natal 370, decola da 10 com a primeira curva esquerda, saída Fuca, após Fuca, Chipar. 11935 é o controle, 54234, transfone. 3662, saída Puca, transição Zipar, Zulu, Índia, Papá, Alfa Romeo. Puca, transição Zipar, 3662. Plano 3662, colegiamento correto, resposta pronto para acionamento. Está pronto para acionamento, Índia, 3662. A posição 08. 0. Mais 050, 104. Sami Torre, igual de 107, 118, decimal meia. 18, meia, boa noite. Boa noite. Torre, o Guardião 07. Guardião 07, no, é, de Sagrada? Guardião não descobriu. A intenção é pouso no Gran agora? A intenção do Guardião 07 é pouso no Graé? A intenção é pouso no Graé. Então a traça agora, reportar, dar presente. Está livre direto para o Graé, reporte no solo controlado, gente, uma centena 99, Guardião. Se ele está autorizado, dar presente direto ao Graé, reportará solo controlado, Guardião 07. Decolou 5, chama o controle 1935, maluco. 1935, grato, boa noite. Controle Salvador, Oxina 6201. Cargo 6560, sente da WIC. Estou no contato radar, suba para o nível 360. 360, 6201. Sua carga 6560, pronto para cópia? Controle Salvador, Oxanel 6201, autoriza a Dael da presente com as decisões? Autorizado, para de Dael. É 6310, confirme POB. Você é 6310, autorizado táxi via taxi Índia Alfa, pode esperar da 10. Chame Torre 118 decimal 6, QNH 10 no 4. Controle Salvador, Oxina 6201. Diga. Autoriza a brinde da presente? Aguarde. Solo Web 5827, na posição 5 para pushback essa manhã. Web 5827, mantenha a posição. Vai manter, 5827. Para o táxi, são 3662, 149 a bordo, 0244 de autonomia, alternando Fortaleza. Boa noite, Oceania 63, informação Whisky. Boa noite, Oceania 63, identifique, chegada bom, vista para 4 mil pés. Logístico 0904. Identificou, chegada bom, 4 mil, 14, na frente. 5827, coordenando com a equipe de solo, após a passagem do Airbus, da TAM, autorizado, puxa, após para o táxi. Coordenada da TAM, autorizado, 5827. Rio 98 no zero, aguarde para puxa acionamento. Rio 98 no zero, confirma sua posição no parte 3. Parte 3 do lado da ABSA. Do lado da ABSA, ciente. Por gentileza, confirma solo. O objeto foi autorizado, pushback no 5. O pushback da senhora iria interferir com o pushback do objeto no 5? Muito bem, o 9890 tem livre posicionamento de metáxi 9890. CT no 99. Arilha qual sem parada? Não, não, ele é seu. Chegou pronto ou chanel? Não decola sem parada. Só autorizado a alinhar e decolar, agilizando na medida do possível o pistão na zero. Da hora, boa noite, eu posso ouvir o 9 na Electron em 1. 10 para cópia. Chegou não? Já tem que ver. Vou chegar com o 560 para Manaus, autorizado nível de voo 380. Via Upper Zulu 9, decola da 10 após curva esquerda, saída Momo, Cogbo após Nizza. Controle 119.35, transponder 5446. Via subida Momo, depois quais são as posições? Momo, Cogbo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo Uniforme após Nizza. November, Índia, Delta, Serra, Alfa. Afirmativo, estou autorizado então para Eduardo Gomes no nível 380, pela Pozulo 9, decola da 10 com curva esquerda na subida Momo, após posição Cogbo e após Cogbo direto Nizza. Controle de saída frequência 119.35 e no transponder 5446. O ABSA 6560. ABSA 6560, que seja método correto, resposta pronto para push e acionamento. Gostaria pronto para push e acionamento, 6560. KDK NH 1014. Top, 1014. Você vai falar de Oxané? Tem um ativo, uma centena das noises. Oxané, 6390. Para o táxi foi o 5827-1047-340, com o Web 5827, autorizado táxi via pátio 1, Índia Alfa no ponto de espera, chame torre, frequência 18.6, QNH 104. Pátio 1, Índia Alfa, lá 18.104, Web 5827, chegar na bola. É 310, decolou 04, chama o controle, 199.35. 1935, obrigado, boa noite. Salvador, muito boa noite. Tan 3662, está pronto. Tan 6310. Tan 3662, boa noite. A linha aí mantém, pode ser melhor. A linha mantém, 3662. Hoje estamos um pouquinho atrasados aí. Possível coordenar com o Recife, a pro de alguma posição na frente aí. A ideal pra gente. Romeo Fox 011, magnética 055. Aguarde. Correto, pronto, cobra, senhor. Sub 6747, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, nível de voo 340, via Aper Zulu 21 até Trive, após direto Poços, decola pistão no zero com curva à direita, subida Arbor até a posição Elefa. Controle 119.35, transponder 5453, objeto 6747. O objeto 6747, autorizado Guarulhos, 340, via Aper Zulu 21 até Trive. E após postos, a saída Argo, transição Elefa, bola de 0 para a direita, chamou na saída 1934, 3W6747. Correto, 6747, portão 4, chama em posicionamento. Chama na. Confirma o drive, chamou? A borda 3 horas, Guarulhos copiado. O Rio 9810 tem táxi aprovado, pátio 3, pátio principal, Índia Alfa, ponto espera pisco no 0, ajuste no 0 no 4, ponto espera pisco no 0, chame torre 118.62, tem um bom voo. Pessoal, boa noite, aeroporto Hill 09. Boa noite, aeroporto Hill 09, clear taxi, vai Alfa, o short of Juliet, sir. Alfa, aeroporto Hill 09. Ali mantém a cabeceira no zero. Ali mantém o F5837. Tan 3662, decolou 08, chamei 1, chamei 19, decimal 35, bom voo. Prato, boa noite, 62. Rio 9890, boa noite, mantém o ponto de espera. Tan 3662, contato radar, suba para o 370. Sente para o 370, 62.